raízes profundas, valente companheiro que resiste a tempestades e veranicos, para dispor em harmonia seus frutos à mão mecânica do homem. Ao final, a abundante chuva vegetal de pesados grãos, enchendo os olhos, abarrotando armazéns. Híbrido BR-201, vai fundo e rende mais. YL-355, Super Rádio Patos, canal 1070, 5.000 watts de potência, Patos de Minas. Rádio Patos, música, esporte, notícia, no ar. O seu repórter Greta, com as últimas da cidade, do país e do mundo. Moscou está sob os olhos da casta comercial. Jogador do Atlético Mineiro ficará afastado por 4 meses do futebol. Mais nova magia do Rádio AM, muito mais você, o ouvinte em primeiro lugar. 1070 kHz, DJ J. Rey, é música. Valeu cidade, a partir de agora eu entro em linha direta com você, com mais uma edição do Conexão 1070. Portanto, até meia-noite você vai curtir uma programação bem gostosa, bem do jeito que você gosta,